A partir da Oliveira, GISAMOS, um projeto, foi o Programa de Valorização da Fileira, das DOP, da Fileira do Queijo, da DOP, da Região Centro, que hoje está aí. Está aí para apoiar os produtores, com o cheque Pastor. Está aí com outro incentivo, com o cheque Pastor Mais. E está aí com o arranque de uma ação que peço divulgação junto de todos os interessados, que é a abertura, o início das inscrições para a abertura da Escola de Pastores. Sim, uma Escola de Pastores, uma Universidade de Pastores, um Politécnico de Pastores, uma Escola de Formação que atraia novos, gente nova, gente com vontade para a atividade. E isso foi desenhado com estes parceiros todos, querendo com isto demonstrar quando nos unimos, quando pomos a criatividade ao serviço, quando o Estado nos disponibiliza recursos, conseguimos ser criativos e premiar quem está a trabalhar através do cheque Mais Pastor, premiar quem se quer instalar através do cheque Pastor Mais e, acima de tudo, atrair mais gente para o setor.